Quando descobri sua esperteza, acomodei meu coração na sua real condição. Saiba que insultou minha beleza, moleza. Você não vai encontrar em mim. Mas que doidice é o nosso amor. Mas que doidinho.